Quero paz, quero sol, fugir pra ilha e esquecer da vida. Um lugar legal, um shopping com os amigos, no verão ou no inverno, em qualquer estação. Fazer de um dia comum um dia especial. Vou pra ilha do sol, vou pra ilha. Gente bonita em um lugar assim não tem igual. Vou pra ilha do sol, vou pra ilha. Curtir na ilha do sol.